Beleza, beleza, vamos começando aqui a edição número 3 do Preto no Branco com muito axé. Se liga! Buromoya, Buromoya, Ochiche, saludo fraternal en la religión Lucumí. Axé, mucho axé, suerte y salud para todos mis hermanos. Las siete potencias, el lengua, Ogun Arere, Ochosi, Inle, Oricha Opo, Daba Oba, Yegua, Baba Lua Ye, San Lázaro, Yema Ya, la reina de los mares, Changó, Changó Loriza, Ochun, Santísima Virgen de la Caridad, Obatalá, la dueña de todas las cabezas locas. Buromoya, Buromoya, las siete potencias es solamente para combatir odio y envidia. Ache, mucho ache, Buromoya, Ochiche. Beleza, beleza, moçada, aqui quem fala é DJ Pedrada, simbora! Então, o programa Preto no Branco de hoje possui o tema da mistura, é com base na mistura que a gente vai estar levando essa sonzeira aqui hoje. A gente vai ouvir funk, samba rock, jovem guarda, disco, eletrofunk, ou seja, a gente vai ouvir só zoeira, só sonzeira. E com base também aqui no tema da mistura, o programa vai contar com algumas mixagens, né, misturando aqui literalmente diferentes músicas, literalmente, né, porque o mix vem do inglês, que é misturar. E algumas mixagens que merecem destaques, que vão contar aqui no programa, são Os Incríveis, Ogum, misturando aqui com War, Lowrider. A gente vai ouvir logo a pouco aqui essa mistura muito doida aqui de Jovem Guarda com Funk Music. Outra mixagem que merece destaque aqui do programa de hoje é March Wind All The Way Down, misturando aqui com Partido em 5, Pombo Correio, fazendo uma mistura de funk de raiz com samba de raiz, resultando aqui numa mistura bem inusitada, bem gostosa de ouvir, que vocês vão ouvir um pouco mais adiante aqui no programa. E tem outras misturas aqui que merecem ser conferidas ao decorrer do programa. Vamos ouvir também no final do programa uma mistura toda especial aqui, chegando a misturar disco com funk brasileiro, misturando Vovó Mafalda com Herbie Hancock. Segura que vai rolar ainda sonzeira da pesada, vai rolar uma brazuca muito louca aqui. É isso aí, galera. Rádio Zerima, volume 3. E vamos ficar aqui na sequência com Ogum, na voz de Os Incríveis, e na sequência Lowrider, na versão de War. Nossa, aqui tá fraco, mas vai esquentar. Pode esperar. É isso aí. A gente tá ouvindo aqui Baltimore Oriole na versão de Lores Alexandria. Se você achava que o samba de raiz não era o groove, se liga nessa mixagem que vai rolar aqui de March Wind All the Way Down com partido em 5, Pombo Correio. Se liga, galera, que isso é Rádio Zero, mano. We'll be right back. gabinete pra ela e ver te mandar. A esposa botou o fogo na panela. Depois foi lá na tendinha, bebeu pra Aninha pra comemorar. Dizendo ser fumbo com gosto de otário, não há de ser nada, ela tem que pagar. O bicho sacrificado, eu tenho de presente pra seu tranca rua. Isso, João! Castiga quem mora longe, irmão. E o filho estende a mão quando estava no chão para se levantar. Agora estou no maior desespero. Olho no viver e o pombo não está. Esta nega vai sofrer. Esta nega vai chorar. Vai chorar, meu irmão. O meu bichinho do homem para seu governo vai ter que penar. Essa nega vai sofrer. Esta nega vai chorar. Eu mandei o meu pombo correio levar um bilhete pra ela ao invés de mandar. Resposta, botou meu pombo na panela. Eu mandei o meu pombo correio levar um bilhete pra ela ao invés de mandar. Resposta, botou meu pombo na panela. Depois foi lá na tendinha, bebeu pra Aninha pra comemorar. Dizendo ser pombo com gosto de otário, não há de ser nada, ela tem que pagar. O bicho sacrificado, eu dei de presente pra seu tranca rua. Castiga quem mora longe, nossa briga continua. E o filho estendi a mão quando estava no chão para se levantar. Agora estou no maior desespero. Olho no viver e o pombo não está. Esta nega vai sofrer, esta nega vai chorar. O meu bichinho do homem para seu governo vai ter que penar. Esta nega vai sofrer, esta nega vai chorar. Esta nega vai sofrer, esta nega vai chorar. Guarda lá suas prancas, mas dá mais pombo. Vestido do homem para o seu mandato vai ter. Esta nega vai sofrer. Chega de pombo naquele barato, vai chorar. Meu vestido do homem para o seu governo vai ter que penar. Esta nega que não sabe o que diz. deixa você se mancar. Se você saiu por aí e não conseguiu arranjar alguém, deixe que alguém saia por aí e consiga arranjar você. Por quê? Falador, falador, falador, falador. Esse dia não podia resistir. Quando via o toque do piano, rebolava, saía requebrando. Até Zé Macaxeira, que era o noivo, dançou a noite inteira sem parar. Que é costume de todos que se casam, fica doido pra festa se acabar. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana, ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro, convidou o Benoni pra tocar. Olê, olá, mas deixe de abodocó, falta um pouco pra virar, virar. Eu sou que nem Zico na bola, na batida da viola. Sou formado em professor, nasci na Liberdade, me criei em Amaralina. Vim pro Rio de Janeiro e fui morar em Brás de Pina. Lá eu conheci Janete, Rosinete, Aurelina, Eunice, Berenice, Helenice, Orendina, Paula, Paulina, Judite, Marivalda e Catarina, Joana, Geni, Valdete, Rosemary, Agripina, Amália, Rosália, Antônio e Severina. Eu quero que você me diga, eu quero que você me diga, gente, eu quero que você me diga, eu quero que você me diga, eu quero que você me diga, eu quero que você me diga, eu quero que você me diga. Quando a saudade me dana, eu convido uma granfina pra comer cachorro quente na barraca de Bobina. Bobina chama Paulette, amiga de Serafina, que é irmã de meu amigo que casou com Laudilina. Eu quero que você me diga, eu quero que você me diga, eu quero que você me diga, eu quero que você me diga. Oi, cada dia da semana eu saio com a menina. Na segunda sou da Joana, na terça tem Bernardina, quarta tem a Rosinete, quinta tem a Severina, sexta saio com a Nete, sábado tem a Gripina. No domingo eu tiro folga, eu vou lá pra cardioga, tomar suco de laranja, descansa bebendo canja, caldo verde, vitamina. Eu quero que você me diga, eu quero que você me diga, nome de vento, gente, eu quero que você me diga, nome de vento, menina. Hoje é Nete, Rosinete, Aurelina, eu disse Berenice, Helenice, Orendina, Paula, Paulina, Judite, Marivalda e Catarina, Joana. É isso aí, rapaziada. A gente acabou de ouvir aqui Tom e Dito tocando 20 meninas. Antes, a gente estava ouvindo Tim Maia interpretando aqui Coronel Antônio Bento. Essa que é uma música aqui toda especial, que é a primeira música do primeiro disco da carreira de Tim Maia, seu disco aqui de 1970. Né, Tim Maia já abrindo aqui sua carreira, o seu disco, com uma música aqui com muita energia, muita garra, com influência aqui do Baião. Sensacional aqui, né? Bem característico aqui dessa fase de início de carreira aqui do Tim Maia, né? Que tinha uma influência muito grande do música americana, do funk music, groove. E ao fundo a gente está ouvindo aqui Boys in the Band, Something Heavy. Uma funk music aqui de raiz, grooveira da boa. E na sequência a gente vai ouvir Carlos da Fé, De Alegria Raiou o Dia. E logo em seguida a gente vai ouvir Som Nosso de Cada Dia, tocando pra swingar, que é uma banda que estava acostumada a fazer rock progressivo, né? Essa onda mais pro rock, psicodelia, mas que também andou fazendo aqui uns experimentos com grooves, né? Com funk music. Vale a pena conferir. Então é isso aí, galera. Vamos ouvir aqui mais um pouquinho de Boys in the Band, Something Heavy. Porque logo na sequência a gente vai ouvir Carlos da Fé, De Alegria Raiou o Dia. Falou, galera, se liga, esse é Rádio Zérima. Até surgir a madrugada, vou venerar a minha amada, trocar o pranto pelo canto e uma vontade imensa de se encher de amor, beijos e abraços, seja onde for, e uma vontade imensa de se encher de amor, beijos e abraços, seja onde for. Seja onde for, seja. Até surgir a madrugada, vou venerar a minha amada, trocar o pranto pelo canto e uma vontade imensa de se encher de amor, beijos e abraços, seja onde for, e uma vontade imensa de se encher de amor, beijos e abraços, seja onde for. Tanta penitência, que impaciência, eu não posso mais viver assim. Tenha paciência, seja mais amiga, vou te venerar até o fim. Tanta penitência, que impaciência, eu não posso mais viver assim. Não, não, não, não, não, não, não, não. Tenha paciência, seja mais amiga, vou te venerar até o fim da madrugada. Oh, minha amada, de alegria raiou o dia da madrugada. Oh, minha amada. Pra vir dançar comigo. Dentro dessa situação, eu só posso convidar você pra swingar comigo. Pra swingar. Eu quero ver você se mexer. convidar você pra vir dançar comigo. Dentro dessa situação, eu só posso convidar você pra swingar comigo. Dance, dance, dance, dance, dance, dance. Cansei. Isso aí, galera. Segura o groove. Acabamos de ouvir aqui Rita Lee, Agora é Moda. Grooveira brasileira que dá pesada, energia pura. Música que dá origem ao subtítulo da coletânea Baile Funk Volume 2, Agora é Moda, da gravadora Brazilian Beat Brooklyn. Gravadora gringa aqui que traz a sonzeira brasileira aí pra contagiar a galera estrangeira. Essa coletânea, inclusive, que eu recomendei aqui na edição passada do programa Preto no Branco, que é uma coletânea que traz muita música boa aqui, que vale a pena todos conferirem. Vamos procurar aí pra ouvir. E é isso aí. Na sequência aqui, então, a gente já está ouvindo aqui ao fundo União Black, tocando Black Rio. É isso aí. E na sequência a gente vai ouvir de Melo, tocando A Vida em Seus Métodos de Escalma. E na sequência, fazendo uma brincadeira aqui com a galera da Gangue da Tagarela. Sim, tocando Melô da Tagarela, Rapper's Delight. Essa música aqui que na verdade é uma espécie de jam section, uma zoeira aqui, uma zoeira jazzística da galera da Gangue da Tagarela, em cima de uma base da música da galera do Chic, uma banda de disco music que fez muito sucesso na década de 80, né? Sendo que agora aqui na releitura, nos improvisos dos músicos brasileiros aqui do Gangue do Tagarela. Então é isso aí, galera. Vamos ouvir então União Black, Black Rio aqui, o finalzinho. E logo em seguida a gente vai curtir de Melo e Gangue do Tagarela. Falou, galera. Esse é Rádio Zério. Se liga no groove. Em seus métodos de escalma, vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma, é. E sem ter calma, nada você vai encontrar. A vida em seus métodos de escalma, vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma, é. E sem ter calma, nada você vai encontrar. Deus, Pai Criador, criou com calma, e em 7 dias muita calma demonstrou. Calma! Vocês aí estão discutindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso, venha acalmar. Pois até hoje, sem haver calma, desencontro paca. No corre, corre, no desespero o nego até se mata. Vocês aí, tão me ouvindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso, vem acalmar. Calma, calma, calma, calma, calma. Calma, calma, calma, calma, calma. Calma, calma, calma, calma, calma. Ih, eu falei. Partida. O goleiro perdeu a mesma. Sem vergonha, olha o story. Também falei: calma nas oficinas, nos postos de gasolina, principalmente nas maternidades, hospitais e escolas. Também falei: calma e silêncio na igreja. E senhora harmonia onde quer que haja calma. Olha as menininhas, manhas, maçãs e maranhas, e muita calma, é macete. A vida em seus métodos de escalma, vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma, é. E sem ter calma, nada você vai encontrar. Deus, Pai Criador, criou com calma, e em 7 dias muita calma demonstrou. Calma! calma. Vocês aí estão discutindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso, venha acalmar. Você até hoje, sem haver calma, desencontro paga. No corre, corre, no desespero, o nego até se mata. Vocês aí estão me ouvindo, tenham Estamos ouvindo ao fundo aqui Rafael Cameron, Boogie's Gonna Get Ya. Estamos chegando ao fim de mais um programa aqui, Preto no Branco. E vamos encerrar aqui a nossa programação de hoje, ouvindo uma mistura muito inusitada aqui de Disco Music, que já estamos ouvindo ao fundo, com Funk Roots brasileiro, com Miguel de Deus. Na sequência a gente vai ouvir o pop trash de Vovó Mafalda, relembrando aqui os velhos tempos, encerrando com o eletrofunk de Herbie Hancock e sua fase aqui, seu disco de 88, mandando ver também na pista o Herbie Hancock, não só no jazz, mas também no pop Então é isso aí, galera. Vamos aqui de disco, funk, pop, trash, eletrofunk. Isso é Rádio Zerima. Olá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Isso é Rádio Zerima. Falou pra vocês. Moving to the rhythm, rhythm of the boogie, yeah. Black, white, small and tall, everybody's moving to the music. So what are you waiting for? Put on your dancing shoes, 'cause sooner or later, boogie's gonna get a hold of you. Boogie's gonna get you. chinês. É isso aí, galera. Estamos chegando aqui, ó, mais um final do programa Preto no Branco. Espero que vocês tenham gostado. Confira a nossa programação no endereço radiozerema.blogspot.com. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.